De lua cheia, com esse brilho minha paixão incendeia. Tô na caçada, tô saindo pra balada. Eu tô chegando pra dizer pra essa moçada: ai que vontade que me dá de beijar na sua boca, te abraçar e te pegar. Ai que vontade que me dá de te colocar no colo e fazer um tchá tchá tchá, tchá tchá tchá. Sexta-feira é noite de lua cheia, com esse brilho minha paixão incendeia. Tô na caçada, tô chegando na balada, eu tô chegando pra dizer pra mulherada: ai que vontade que me dá de beijar a sua boca, te abraçar e te pegar. Ai que vontade que me dá de te colocar. Ai que vontade.